Você é fiel no dízimo? Há um mês atrás, eu tive uma experiência com Deus. Se você perguntasse a mim há um mês atrás se eu era fiel no dízimo, eu ia te dizer, sou fiel no dízimo. Há quanto tempo? Há muitos anos. Mas há um mês atrás eu tive uma experiência de me prostrar no chão e chorar de quebrantamento. O Senhor me falou, filho, a fidelidade no dízimo não é você. Dei ou não dei? Dei. Ah, graças a Deus. Fidelidade não é isso. Eu quero um outro nível de fidelidade. Eu quero você pensando o tempo todo, eu vou levar o meu dízimo ao Senhor. Eu estou entregando, esse é do Senhor. Esse é do Senhor, agora eu estou vindo nesse ato sagrado. Estou vindo entregar o meu dízimo no teu altar. Oh, Senhor, que privilégio. Você vai ter que tomar isso, filho, como um ato tão sublime, coisa tão tremenda, algo tão espiritual, que você não vai precisar se lembrar se deu ou não deu. Você sabe que você esteve diante de mim para oferecer algo que custa caro, o seu dízimo. Está aqui, Senhor, o meu culto. A fidelidade não é só no entregar, mas em como entregar. Ah, mas eu não sei, eu acho que eu vou fazer o seguinte, esse mês eu não entrego, mês que vem eu troco. De jeito nenhum, isso aqui é do Senhor, e ninguém põe a mão, e ninguém toca. Isso aqui eu vou levar para o meu Deus, é um dízimo ao Senhor. O Senhor disse, eu quero essa fidelidade, filho. E eu tive que me quebrantar e falei, Senhor, quantas vezes eu estou levando o dízimo no teu altar, mas eu estou só carimbando minha carteira. Fim, cumprido, pronto, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Se eu quero ter o caráter de Cristo, eu não posso ser um ladrão. Diga comigo, todo aquele que não é fiel no dízimo é ladrão. Malaquias 3:10. E além de ser ladrão, é amaldiçoado. O texto diz: amaldiçoado sois. E esses dias, acho que no louvor profético, estava conversando com os irmãos, e já aconteceu comigo. A gente fica tocando, fica cantando. Chama o ministério de louvor, vamos tocar uma música, vamos trazer dízimos e ofertas. E o que toca e o que canta nunca sai para entregar uma oferta. Se eu tenho o caráter de Cristo sendo formado em mim, eu começo a ser íntegro no que Ele me pediu. Ele me pediu, eu vou fazer. Estava num congresso agora lá em São Paulo com minha família. E a minha esposa disse ao meu filho mais velho, Rafael, você fica no estande com a Cristina e não saia de lá. A Cristina vai cuidar de você. E ele ficou no estande, ficou com a Cristina. E a Cristina pediu a ele para ir numa determinada sala apanhar tal coisa. Ele foi na determinada sala apanhar tal coisa. E enquanto ele estava voltando, ele encontrou com a minha esposa. E a minha esposa falou assim: filho, não me dá aqui. Pode deixar isso comigo. Vai para mim lá no quarto e faça isso. E o meu filho de 9 anos falou assim: mas eu tenho que voltar lá na Cristina, mãe. Eu tenho que avisar para ela que eu estou indo no quarto. Quando a minha esposa me contou isso, eu falei assim: Deus, obrigado porque o Senhor está caminhando com meu filho. Coisas pequenininhas. Caráter, integridade, submissão. Se o Senhor diz, trazei todos os dízimos, trazei as ofertas no altar. Se o Senhor falou, eu vou fazer. E o Senhor começou a caminhar comigo de uma forma mais intensa também nas ofertas. Um dia Ele falou comigo assim: a partir de hoje, todo culto que você tiver, dê tanto. Hã? Senhor, o senhor tá de brincadeira. Todo culto, dê tanto. E eu comecei a dar todo culto. Eu falei assim: então agora com o Senhor. Trata de pôr na minha carteira, Senhor. E tinha culto que, ó, Senhor, não tem. Não tem na carteira. Estou liberado. Aí um dia eu estava aqui no Rio de Janeiro. E o Senhor falou comigo assim, se eu não estou enganado, lá no projeto Vida Nova de Irajá, o Senhor falou comigo assim, está na hora de você dobrar o valor. Eu falei, então o senhor vai pôr na carteira também, senhor. O senhor vai ter que mandar esse dinheiro para que em todo culto eu dê esse valor. Aí eu estava nos Estados Unidos, num culto, e eu fiz a conversão. Bem, X valor em real vai dar tanto em dólar, então vou dar tanto em dólar. E o senhor falou com essa, Você não vende o CD no Brasil a 12 reais? É. Você não vende ele aqui a 12 dólares? É. Não é o mesmo valor, só troca a moeda? É. Aqui as coisas também não são o mesmo valor, só troca o nome da moeda? É. Então a oferta também tem que ser o mesmo valor. Só troca a moeda. Aí um dia eu estava sem o dinheiro. Falei assim, ó Deus, hoje eu não tenho dinheiro no bolso, na carteira, eu não tenho esse dinheiro. Estou liberado de novo. O senhor falou comigo assim, comece a pensar nisso antes de vir para o culto. Durante a semana, comece a pensar, cadê o dinheiro que eu vou entregar no culto amanhã? Porque aí você não vai correr o risco de não tê-lo. Irmão, o que Deus está querendo não é o dinheiro, é a obediência, é a fidelidade, é o caráter. E se eu estou contando isso, não é porque eu agora sou um exemplo de caráter, não, é porque eu tenho que ser um exemplo de alguém em que Deus está fazendo isso que eu estou pregando a você, me ensinando a ter caráter. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Estamos implantando uma escola de adoradores. E antes de dar qualquer passo, eu fui ao meu pastor, Igreja Batista Getsemane, pastor Jorge Linhares. Falei, pastor, eu preciso conversar. E expus para ele todo o projeto. Poucas vezes eu estou na minha igreja. O meu pastor, ele não precisa me dar uma autorização para eu viajar. Eu tenho uma liberdade na minha igreja, eu tenho uma liberdade com ele, tenho um ministério e uma autoridade reconhecida diante da igreja, diante dele. Posso ser independente, tenho tudo para ser independente, não preciso depender de absolutamente nada. Mas o Espírito de Deus me impeliu, vai lá e expõe para o teu pastor primeiro. Pastor, estamos implantando isso assim, assim, assim, assim, assim, queremos te ouvir. Assim, vá, eu te abençoo. Põe o meu nome nisso. Põe o nome da tua igreja nisso. Diga que você está debaixo da nossa cobertura e eu abençoo você. Estava com ele agora em São Paulo no congresso, debaixo da cobertura. Quando Deus vai trabalhando no nosso caráter, vai nos ensinando a ser submissos à autoridade. Essas características faltam em todo líder que está aí fora sem o Espírito de Deus. Ou todo líder que está, às vezes, dentro da igreja, sem o Espírito de Deus. Mas essas características estão sendo ensinadas e cravadas no nosso coração. Caráter. Porque Deus está investindo em nós como líderes de caráter.